A ver, está, sou. Estou, sim. Anto. Mas olha, alô, onde é que eu? Deixa o Miguel de Corvo. Está o isto. Ah, pois já. Ah, morreu o Arthur também. Morreu sim, alô. Manda, caralho. Eu estou a respirar o teu argalhado. Argalhado, é. É argalhado que eu tinha. Também que morreu é ninguém sabia. Está connosco agora. Sabemos sim. O Arthur morreu. E há de crer que botou o saco na confissão e demorava que fez. Pelo menos o padre no bate no fim, deu-lhe a solução um xim. Com o padre no tempo, já a terra dele morar. Refresca de paz, a melhorada, mal do pai com todo o show em teu cheiro. Tu que queixou nas passadas terras, gorda do cemitério. Na comissão de vida, um alma barraca. Comissão chorando! Se não gosta, se fosse um engano, era pior. Graças a Deus, Jesus. Choraram de rir, meu velho, e não sabia deles o sentimento puxante da negrura do momento. Porque tocava o rabo de tudo, tu fora um homem. A gordura sua tem de mortal em tudo, de acordo com os seus actos, tudo este sangue estou. A prova disso é que o próprio Deus seja quis despedir as malhas caídas, quer deixar na serra um extremo ar desmedido, para ser crescer às chaves terneiras como no dilúvio. Estou assim, a corrente, fui delegado, o muro do lamei, a mostrar sobre os alicerces o esqueleto de branco de vento caniço, o que restava o corpo inteiro de sobrinho, ali enterrar a noite do crime, a sobre o qual os pedreiros, no dia seguinte, acabaram pedras inocentes. O Arthur, filho da puta, caralho. Ah, pois é. Acabou-se, morro com. Valeu.